este entardecer tristonho. Paisagem branda de amor, saudades exiladas de um pedaço de sonho em dor. O sol despediu-se da vida, despetalando-se em cor. Lembrando sonho de amor, eu tenho entardecer dentro de uma saudade que me revive o sofrer na solidão que me invade. O sol despediu-se da vida, petalando-se em cor. Corola emurchecida, lembrando sonho de amor. Que me invade.